agora, tá? Mantenha a Star, 3662. Ok, qual a prova que você está mantendo? Aqui é 085, não tá. Não é a prova de Aracaju, não. A prova de Aracaju no momento seria 070. Então vou ir direto a Aracaju, ao Alfa Delta Romeo. Mantenha minha escuta permanente, o seu. Seu equipamento responde, a sua identificação está intermitente, ok? Ok, mantenha a frequência 1208, caso negativo 119.8. E se no limite com a terminal Aracaju não tiver contato mais com o controle, vai chamar em 120.3. Salvador 4070, tá, sempre de X-Ray, descendo para 170. Azul 4070, aciona a identificação. Chegada Mari, desça e mantém o nível de voo 060. Ficou Mari 060, 4070. 4070, reduza para 2509. 2509, 4070. Zack Suíço, Tami, reportando ingresso 97. Táxi, Santos 3137, está com 167 agora, no momento de 3 horas e 44 minutos, São Fernando, Guarulhos. Avisado, via táxi, liga, no posto 0:36, liga. Maravilha, Pátio, uma espera, 8:36, 3137. Desça para 2000, pega ajuste 1020. 2000, com 1020, 3662. Muito obrigado. Autorizado 340, ele acorda 10 direita, da Elisa Brice, apeso 16, Bravo Consumo, direto Trive, após conforme. Controle 120, destino 8, aciona 5536. Quem vai ser? 5536, achamos que é outro puxa só. Tomará para. São 3858, ação de identificação, chegada Mari, desse mantém o nível de voo 050. Chegada Mari, desce 050. Azul 4070, desça para 3000 pés, ajuste altímetro 1020. 3000 pés com 1020 e 4070. 4070. Salvador, o São 3858, manda uma foto de órgão. Ok, eu tô com dois tráfegos à frente, já lá está. Voe inicialmente a posição ITAP, 3858. ITAP. Tango, vento 140 graus com 1 dúzia nós, nível de decolagem da pista 17. E mantém inicialmente o ponto de espera. Tango Decolos 31, controle 120, décima 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite, obrigado, 8-7-7. Além da cola da 1-0, vento 1-5-0 graus, uma dúzia nós. Boa noite, São Roberto, boa noite, contato radar. Suba para o 220, da presente da El. 220, da presente da El, tá livre, tá 31737. Zona 37, decolos 34, controle 120, decimal 8, bom voo, boa noite. Controle Salvador, muito boa noite, tem 3137, decolou, passando 1500 pés em subida, da El Leda. 37, contato radar, só manter o nível 360, da El, autorizado, corrigindo. Oi, Leda, 3137. Sente, autorizado Leda, subindo para o 360, 3137. Autorizado final LS, torre 1-8-6, corrija, 1-8-9-5. 3-9-5, Azul 4030, desça para 2000 pés, autorizado LS, reporte localizador. 2000, corrigindo, 4070, desça para 2000 pés, ajuste de altímetro 1020. Copiado, 2020. Ultra 3850, após etapa, desce para 2000 pés na proa de Duna, autorizado LS, reporte localizador, 1020 o ajuste. Após etapa, desce 2000 pés na proa de Duna, 1020 para a retirada. Graus 1, 12 nós, informe pista molhada, altímetro 1-0-2-0. Tan 3137 vai realizar um pequeno desvio à nossa direita na proa 210. 210 por quantas milhas? por mais umas 10 milhazinhas só. Ok, sim. Tem condições de aumentar a sua razão? Tem um tráfego na posição 12 horas, 11 milhas à frente, passando 5.100. Afirma, tá aumentando a razão, tá 3137. Tio, e Yankee, eu tô efetuando uma coordenação com o Recife, só um minutinho. Ele é barulho, autorizado Brasília, peso Lulo 7, ele é corda 10, direita, árvore Elefa, 1208, 5541 no transponder. 3601, árvore Elefa, 208, correto, puxa. Confere. Corrigindo, 1895. Eu 3137, voando agora na rua de Leda, trilha de alivrar o tráfego, está passando o 093 no momento. Afirmativo, na rua de Leda, subindo para o nível 360, o tráfego está passando 6810 no momento. Tá sem 3137, dá tempo do grave. Guardante 0, livre pouso, pistão no 0, vento 160 graus com 1 dúzia nós, informa pista molhada. Salvador Gol no 88, informação. Zero, 160 graus com uma dúzia de nós. 0, Solos 42, à direita 1219, Solo, boa noite. Excepcional autorizado, Trindade. Boa noite, Trindade. Guarulhos autorizado, nível 360, da cola da pista 10, curva direita, Lael Lida Bridge, após Bridge, a Pesulu no meia, Bravo Pesulu, direto Bridge e após, conforme rodação de voo. O controle é 120-8, 5546, transponder. 58, autorizado final LS, chame a torre, 118-612. Torre 26. Solo Salvador, muito boa noite, Azul 4070, está na Alfa, se você quiser. Azul 4070, mantém a posição antes da GDS, aguarde o resto do par. Posição antes da Julieta, guardando 4070. Baixa travada, ainda não se volta. Reporte visual com o campo da 358, só confirmando o transporte de órgãos. Afirmativo, transporte de órgãos. Whisky Yankee Tango, chame Recife, frequência 1251, boa noite. Claro, bom voo. Está visual capítulo, está 358. Tem livre pouso, pista 10, vento 160 graus, 160 graus com uma dúzia nós. Autorizado, pouso, 3, 2. Vamos, pista molhada, está 358. Azul 4070, antes da Julia. Vou iniciar para ingressar para o portão 01. Solo 47, à direita 1219, Solo, boa noite. Direita 1219, boa noite. Solo Salvador, está 3258. 3258, procede na Alfa, e aguarda para ingresso baixo. Outro dois verdes. Que alfa ingresso, aguarda para ingresso baixo. Paulo 1613 para tarde. 132 alterna com 3 horas e 40. Visada até o ponto de espera, 286 torres, corrija 118.95, 1020 ajuste, bom número 3. O azul está livre, portão 01. Portão 01. Portão 358, consegue Alfa e Juliette, portão 03. Alfa e Juliette para 03. Número 3 autorizado em decolar da pista no 0, vento 180 graus com uma dúzia nós. 03, para estacionamento, está no 06. Meia dúzia, autorizado, sem idade. Para ataque, 06, 03.